DJ Nem Produções. Mostrando como se toca saudade de verdade. E cantar, eu cantarei só por você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. É meu amor, eu te amo tanto. Vem, por favor, enxugar meu pranto. É meu amor, eu te amo tanto. Vem, por favor, enxugar meu pranto. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. É meu amor, eu te amo tanto. Meu pranto. É meu amor, eu te amo tanto. Vem, por favor, enxugar meu pranto. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei. Detonando só as melhores. Francisco, o braçal, Francisco. levar você nos Estados Unidos. Eu sonhei com você, um lugar tão bonito. Eu sou brasileiro, eu sou nortista. Sou latino-americano, da boca do Amazonas. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou aventureiro, garimpeiro. DJ Ney, esse sim detona de verdade. Eu sou garimpeiro, eu sou nortista. Sou latino-americano, da boca do Amazonas. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, o braço Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, o braço Francisco. Caminhoneiro, eu sou. Aonde

sofre o meu coração. O que vive a esperar quem não vem? Eu não sei, se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim, meu bem, esse OS pro amor. SOS pro amor aqui de Belém. Se esconde de mim, meu bem. SOS pro amor aqui de Belém. Se esconde de mim, meu bem. SOS pro amor. Quando eu te vi, amor, consegui te esquecer. Agora estou com você, amor. Amor, estou pra você. Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer. Eu não suporto, só quero te ver. Eu não consigo viver sem você. Eu não suporto, só quero te ver. Quando eu te vi, amor, não consegui te esquecer. Agora estou com você, amor. Amor, estou pra você. Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer. Pra valer, pra valer, pra valer. Eu não consigo viver sem você. Eu não suporto, só quero te ver. Eu não consigo viver sem você. Eu não suporto, só quero te ver. Agora estou com você, amor. Amor, estou pra você. Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer. Pra valer, pra valer, pra valer. DJ Mendas Produções, o toque é tudo do Pará. O teu amor feito mexeu com o meu jeito de ser. Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você. O teu sorriso lindo balançou o meu coração. Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão. Paz, traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei.

DJ Nem das Produções de Icoaraci. Só toca sucesso.